back to Leicester. Say that, Leicester. Thank you. Avisaria Duna pro 5973 para evitar uma formação à nossa frente? Autorizado, Rio 5973. Avisado o sinal do ILS-XG, informe localizador. Objeto 5707 para pushback para menos 4. Autorizado, objeto 5707 em táxi. Autorizado, chamou em táxi, objeto 5707. Salvador, objeto 5707 para o táxi, está com 109, 3 horas e 42, alternando com 20. Táxi, até o ponto de espera, reporte pronto, 5707. Livre, reportará ponto de espera pronto, 5707. Para táxi, 5898, CAP 828, autonomia 3 horas e 10, alternando com a galera. Direito 898, táxi pátio mundial, ponto de espera, reporte pronto. Pátio mundial, ponto de espera, reporte pronto. 5898. Campo à Vista, o Rio 5973. E complete final ILS, chame a torre 11895. 1895, grato e um bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Rio 5973. Prossiga. Negativo contato com a torre. E tente novamente 11895, caso contrário, retorne para o controle. 1895. Torre Salvador, Rio 5973. 5973, bom dia, o ajuste 909 baixou e chegou. Baixar e travado. Livre pouso no zero, 950 graus, 15 nós. Autorizado, pouso no zero, Rio 5973. Salvador, boa, gente. Tá, 5797, alinhar e manter o 90. Lávio 3 no solo, Zona 1, no livre direito, táxi Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo para o Pátio 3, 5973. Decolagem autorizada, 180 graus, 15 nós. Autorizado, decolagem, F-17. Mike XZ Alpha, prossiga. Bom dia. Bom dia, senhor. Pedindo autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Ok, estou ciente de giro, chame no técnico. Ok, está maneiro, muito obrigado. 5898, posso esperar a você. 5898, alinhar e manter. 5797, decola aos 13, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Web 5717, boa noite. Bom dia. Bom dia, submantenha 340, saída da EL. Web 5717. Sim, a gente pode voar Leda, se anda presente, já livrando 1600. Avisado, voa Leda. Voa Leda, 5717. Decolagem autorizada, 150 graus, 15 nós. Autorizada a decolagem para o Webjet 5898. Identificação, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1099. Autorizado Bonf, 9, boa 9, 9. Jet 5898, decola aos 17, controle 1208, boa viagem. Good morning, Webjet 5898, dial departure, ready to transition. 5898, grab and maintain, flight level 340, dial departure. Dial departure, 340, 5898. Bom dia, chegada bom, se desse mantenha 050, vigilante. Abjet 5797, passar nível 150, chama o centro em 1251, alterno 3325. 251, 3325, Breno. Alô, Salvador, é o Sam Mike XL, com o tempo de giro de ponto e marcha lenta. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Sideral 9970, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça e mantenha a 3 mil pés, ajuste 1020. Control web 5898, approach wind 5 heading reach. 5898, requested to receive center on frequency 125.1, enable 133.25. Roger, 1251 with enable 13325, thank you, have a nice day, sir. Boa noite, 04, reduz a velocidade 290 mais. Reduzindo 09, reduzindo 8. .995, desse mantenha 2000 pés, ajuste 1020, reporte localizador. Para desce para 2020, reporta localizador, do horário. Canal 9970, reduz a velocidade 2090 mais. Número 2 na aproximação. Reduzindo 210, 09970. Canal 9970, vetor para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limite ao localizador. Canal 7, aciona identificação, autorizado chegada a Bonf, desça e mantenha 050. Uno 804, vetor para sequenciamento, curva à direita na proa 230, limite é magnética 120 de Sintra. Índia Serra, do NDB Sintra. 4 está livre descida até 4 mil pés, ajuste 1020. Geral 9970 para o localizador, curva direita na proa 070, vê se mantém a 2000 em forma estabilizada. Direita 07, 2000, informará. Uno 804, curva esquerda na proa 210, limitado pelo localizador. Esquerda 210, limitado pelo localizador no 804. 804, continue descido até 2000 pés, ajuste 1020. 2000 com 1020, 804. 7, bom dia, chegada Bonf, desce sem manter, nível de voo 0620, vigilância. 0, Delta 3. Liberal 9970, redução para aproximação, vai seguir Boeing 737 da Gol, 5 milhas à frente. Ok, reduzindo já a intercepção final, ok? E aguarde transferência com a coisa. Localizador, boa 995, complete final ILS, chame a torre 118-95. 895, voo 995. 9970.